Nós estamos publicando agora, na quarta-feira, um anúncio de licitação para a obra do estádio Independência. Felizmente, repito, felizmente, todas as questões burocráticas com a Caixa Econômica Federal foram superadas. Então estamos publicando, é uma obra de cerca de 50 milhões de reais, 20 milhões do Estado, 30 milhões do Governo Federal. Vai ser feito o edital agora, em cerca de 60 dias, depende da licitação, a gente sempre não pode precisar quanto tempo dura. Então logo termina a licitação, vai se identificar a empresa vencedora e a obra levará um ano. Então, ao final do ano que vem, se tudo correr bem, estaremos inaugurando a reforma do estádio Independência. E no dia seguinte, na quinta-feira dessa semana, será publicado o edital de licitação da primeira fase do Mineirão, no valor estimado de 10 milhões de reais, recurso do Tesouro do Estado, para aquela fase de reforço das estruturas do estádio do Mineirão, primeira fase das três necessárias à remodelagem do Mineirão para a Copa do Mundo de 2014. É uma obra que estimada em deve estar concluída por volta de maio, junho do ano que vem. E durante esse período, como o governador Aécio já anunciou, o Mineirão poderá continuar funcionando, ainda que com alguns poucos setores fechados, mas sem nenhum problema de acesso, segurança, nada disso. Então teremos já essa possibilidade. São duas boas notícias, que já são dois entraves superados e os editais já na praça essa semana.